nenhuma delas. Me chamam de marginal só por fumar minha erva. Porque isso tanto nos interessa, já está provado cientificamente. O verdadeiro poder que ela age sobre a mente, quer nos limitar de ir mais além. É muito fácil criticar sem se informar, se informe antes de falar. Legalize ganja, legalize já, legalize já. Sou 10 mil anos de uso sem sequer uma morte. Sem me chamar de otário.